Alerge Serviço. Nessa semana, um ônibus de defesa do consumidor da Alerj estará na Baixada Fluminense, nos dias 14, 15 e 16. O ônibus estará no município de São João de Meriti, na praça do bairro do Éden. O atendimento vai das 9 da manhã às 5 horas da tarde. A comissão também recebe queixas em sua sede, no prédio da Rua da Alfândega, número 8, no centro da capital. O serviço é prestado nos dias úteis das 10 às 4 horas da tarde, em guichês localizados no térreo do edifício. Quem quiser entrar em contato com a comissão pode fazê-lo ainda através do telefone 0800-282-7060, repetindo 0800-282-7060. Com informações de Bárbara Souza, reportagem Ronaldo Ribeiro.